noite, já estamos ao vivo, maravilha! Como o nosso programa foi abruptamente interrompido no domingo passado, não permitindo a gente se despedir da forma devida, eu vou fazer nesse momento o encerramento do programa do domingo passado para daí a gente começar o programa de hoje, tá bom? Vamos embora! Bota pra torar! Pois é, meus amigos, não podemos mais protelar o nosso fim. Acabou, amigos da Metrô de hoje. A vocês eu deixo meu forte abraço, já que minhas redes sociais, @ianjosdasilva, no Twitter, @ianjosdasilvafnt no Instagram, sigam também nossos canais no YouTube, Enciclopédia do Rádio, Kiki Putowski e o meu canal pessoal, Ian José Silva. E é isso, a partir de agora você fica com... Finjam que vai entrar o Animo Plus, tá bom? Eu tô pagando o clube do ano passado, então vamos embora. A vocês... Vamos encerrar, já não temos mais tempo. A vocês eu deixo meu forte abraço e até o domingo que vem, porque vamos embora. Valeu, galera! Falou e disse, Ian José Silva. Valeu, Bruno. Até daqui a pouco. Esta é a Rádio Metrô, transmitindo pela internet através do site radiometrô.live, uma emissora da Rede Metrópole. Rádio Metrô, cada vez melhor. Rádio Metrô, o tempo todo com você. Estamos aguardando o sinal ao vivo da Rádio Metrô. Está no ar, Amigos da Metrô. Muito boa noite a você ligado aqui na Onda Amiga da Rádio Metrô. Pois é, você não entendeu nada, né? Mas agora estamos começando oficialmente. É porque faltava, eu estava devendo encerramento do domingo passado. Mas agora vamos com o Amigos da Metrô de hoje. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fique conosco. Programa Show Popular, 21 de abril. Claquete gravando. Somos um star, a mais popular do Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Novelas, participações de ouvintes, informações, sua manhã musical bem mais informativa. Rede Sons, o site. Programa Show Popular. Bom dia! Bom dia, durma com Deus. O homem é bom, o homem é espetacular. Aí foi vitória. Aê, muito bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, cadê a vinhetinha? Bom dia! Bom dia a todo mundo que escuta neste momento, meu, seu, nosso... Show! Aqui pela 99,5 Rádio Novas Ondas São Sunsati, hoje, quarta-feira, feriado 21 de abril do corrente ano de 2021. Feriado aí de Tiradentes. E aí, como é que tá a sua quarta-feira? Tá bacana? Tá curtindo com a família? Respeitando o distanciamento, respeitando aí as medidas do coronavírus? Maravilha! Então, o nosso programa de hoje vai ser daquele jeito, né? Vai ser animado, vai ter música, vai ter notícia, vai ter resumo de novelas, vai ter a sua participação, claro, lógico, através do 41270513, que é o nosso WhatsApp, anota aí, 41270513. E é isso aí, o nosso programa já está no ar. O nosso WhatsApp já está liberado para você participar. Lembrando, se a gente não puder atender você hoje, a gente atende você amanhã. Não seja um ouvinte silencioso, porque a sua participação é o nosso combustível para que possamos continuar fazendo sempre um maravilhoso programa de rádio. Agora eu falei igual o locutor da comunitária daqui. O negócio tá daquele jeito. É brincadeira, hein? Aí nós já estamos começando aqui o nosso programa, vamos começar muito bem ao som. Ah, deixa eu dar um bom dia, claro, não posso esquecer, olha, eu sempre esqueço. Eu tenho que dar o meu bom dia a todo mundo, sim senhor, sim senhora. Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga! Bom dia! Bom dia, você, mototaxista! Bom dia! Bom dia, você, dona de casa! Bom dia! Bom dia, secretária do lar! Bom dia! Bom dia, estudante! Bom dia! Bom dia, motorista de ônibus, taxista, motorista de aplicativo! Bom dia! Como diz o Wilson Júnior lá da Pajussara FM de Maceió, os guerreiros da bandeira 2, os taxistas! Bom dia aos planetas, bom dia aos ETs, bom dia ETs! Ai, ah, meu Deus! É brincadeira, hein? Ninguém vai pegar essa referência, só o pessoal que tá me ouvindo aí, alguns colegas meus que vão pegar essa referência. Mas era um locutor maluco lá de Alagoas que ele começa o programa desse jeito, ele finge que tá falando com ET. É, o cara é doido. É o Wilson Júnior, que ele também apresenta o balanço geral de lá, pode-se dizer assim. É, muito bem. Bom dia também a você que me escuta aí em todas as regiões do Rio de Janeiro, Zona Sul, Pavão Pavãozinho, você da Rocinha, você de Copacabana, do Leblon, de Ipanema, do Jardim Botânico, do Flamengo, do Botafogo, do Vidigal, toda essa turma boa aí que escuta a 99,5. Muito prazer, eu sou Ian José Silva e estou com você de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, aqui na 99,5, Rádio Novas Ondas, Som Zum Sati. Reloginho, reloginho. Acordou bem hoje, reloginho? Tá melhor do que ontem, né? Porque ontem você tava dando os furos aí, o pessoal ficou sem saber a hora, o negócio é complicado. Reloginho, que horas são? Maravilha! E vamos começando aqui o nosso programa de hoje, né? Domingo, aliás, quarta-feira, feriado. Ó, já é o feriado, aí a gente pensa que é domingo. Ai, meu Deus. Parabéns é pra mim, eu tô merecendo. Mas enfim, vamos começar aqui o nosso programa com essa belíssima música de Calcinha Preta, Desilusão. Eu não vou nem cantar aqui, eu costumo cantar trechinhos das músicas, mas se eu for cantar aqui, você vai mudar de estação, porque eu canto mal pra caramba. É melhor o Daniel Dial cantar pra gente. Calcinha Preta, Desilusão. Você está bem? Você está bem, você está no Show Popular aqui na 99,5 e fica com a gente, viu? Não mude de sintonia. Daqui pra meio-dia tem muita coisa ainda, ainda vai rolar muita coisa. Fique com a gente. Magoar meu coração. Sabia não? Aê, tamo de volta, reloginho. Que horas são, reloginho? Valeu, reloginho, vamos dar abraços, vamos mandar aqui os abraços pra galera, pra todo mundo que acompanha o nosso programa. Mandar um abraço pro meu amigo Anderson Lima, lá de Maceió, Alagoas, escutou a gente ontem, um abraço, Anderson. Aos meus amigos Alex Fernandes de Arari, Maranhão. O Bruno Jacob de Teresina, Piauí, operador de Master lá da TV Cidade Verde, afiliado do SBT em Teresina. Manda um abraço também ao meu amigo J. Araújo, também de Teresina, ao Luiz Araújo, também de Teresina. Deixa eu ver quem mais, meu Deus, é tanta gente. Obrigado aí pela audiência de todo mundo que nos escuta tanto pelos 99,5 quanto pela internet, através do site radionovasondasfm.com e pelo aplicativo RádiosNet. Manda um abraço também pro Rosivaldo de Copacabana. Ele mandou áudio pra gente ontem. Vamos ouvir aqui o áudio dele, rapidão. Rapaz, Rosivaldo, foi bom você ter falado, porque a gente não tava com o áudio do Chucalho aqui, mas eu vou explicar o porquê. Porque foi porque nós mandamos encomendar um Chucalho especial, certo? Com o mais fino, a mais fina lata, beleza? Encomendamos lá em Nova York, diretamente de Nova York, Maranhão, você conhece? E agora já chegou aqui, vamos botar agora pra tocar, ó. Ô, Chucalho, beleza, maravilha, agora vai ser aqui a nossa presença diária, né, do Chucalinho. Ê, boi, eu não sei tanger boi, eu não sei tanger boi, é complicado. É brincadeira, hein? Se eu tanger o boi com essa minha voz de gasgueta, é capaz do boi correr atrás de mim. Brincadeira. Mas obrigado pela audiência, Rosivaldo. Faça que nem o Rosivaldo, mande mensagem pra gente. Mande Aldo. Pode mandar que a gente bota você no ar aqui sempre. Pode mandar também mensagem escrita. Enfim, manda aí pelo nosso WhatsApp, que é o 41270513. Vou mandar fazer um jingle pra esse WhatsApp, hein? Vou mandar fazer. 412705-13. Maravilha? Pois então vamos de música. Vamos de mais música pra adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima. Daqui a pouco a gente volta. Notícia. Piloto morre e outros dois ficam feridos em acidente com jatinho no aeroporto da Pampulha, em Minas Gerais. Segundo a Infraero, o jato estava descendo na pista de pouso e não conseguiu parar. Uma aeronave sofreu um acidente no aeroporto da Pampulha no início da tarde desta terça-feira 20. Segundo a Infraero, o jato estava descendo na pista de pouso e não conseguiu frear. A aeronave foi para fora da pista, mas ainda dentro dos limites do aeroporto. Segundo o Corpo de Bombeiros, o copiloto Eustáquio Avelar, de 76 anos, que tinha ficado preso às ferragens, morreu. O piloto Gabriel dos Santos Nazaré foi resgatado em estado grave, por volta das 4h15 da tarde. Ele é um aluno em treinamento e tem 28 anos, segundo os bombeiros. Foi levado ao hospital do pronto-socorro João 23, no helicóptero dos bombeiros, chegando por volta das 17 horas. Osmar Molina Pereira Filho, de 31 anos, que também estava na aeronave, mas não na cabine com os outros dois, foi retirado logo no início dos trabalhos, com escoriações. Inicialmente ele tinha recusado atendimento, mas depois acabou sendo encaminhado ao Hospital Mater Dei, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Os bombeiros trabalharam em conjunto com profissionais da Infraero e tiveram que cerrar uma parte do avião para acessar a cabine frontal. Ainda não há informações sobre as circunstâncias que fizeram o avião não ter conseguido parar a tempo. A princípio, segundo os bombeiros, o trem de pouso da aeronave não abriu. A Infraero disse que a aeronave estava fazendo um voo um voo de teste quando saiu da pista após o pouso. O voo de teste é um procedimento corriqueiro. De tempos em tempos, as aeronaves saem do hangar no aeroporto, onde fazem manutenção, e fazem o voo de teste. Decolam lá do aeroporto mesmo, fazem avaliação no ar e descem. De acordo com o comandante do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros, Major Fábio Alves Dias, a forma como o avião bateu na árvore contribuiu para que as vítimas ficassem presas às ferragens. Abre aspas. A posição que o avião ficou colidiu de frente, então a fuselagem veio para a frente. O painel veio para cima dos pilotos e os bancos chegaram mais próximo do painel, o que fez com que eles ficassem presos às ferragens e à fuselagem. Ainda de acordo com o Major Fábio, a aeronave é do Rio de Janeiro e estava fazendo manutenção em BH. Não se sabe se estava fazendo alguns testes pós-manutenção ou se era treinamento no momento do acidente. Segundo a Infraero, a ocorrência será investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, que poderá dar mais detalhes sobre o caso. A aeronave é um Learjet modelo LR-35, prefixo Papa Roma Mike Lima Alpha, fabricado em 1976, com capacidade para 8 passageiros. Ela está em nome da Sequipe Locação Segura e está com a documentação em dia, segundo o registro mais atualizado na Agência Nacional de Aviação Civil. Daí, portanto, infelizmente, mais um acidente aéreo com vítimas fatais, dessa vez em Belo Horizonte. Mais informações ainda hoje aqui em nosso programa, ou quando o fato excepcional justificar uma extraordinária. Vamos de mais música para lançar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima aqui no mesmo sendo nosso Show Popular. Show Popular! Deus. É. Bom dia! Muito bem, estamos de volta. Reloginho. Diga a hora aí pra gente, reloginho. Muito bem, agora nós vamos dar aquela parada básica pro nosso primeiro break aqui do Show Popular. Em nome dos maiores e melhores anunciantes do Rio de Janeiro. Você quer anunciar aqui na 99,5 FM? Sinta-se à vontade. Nós temos um plano de mídia que cabe no seu bolso. Olha, você anunciando aqui na Nova Zona Sons do Site, eu tenho certeza que praticamente o Rio de Janeiro inteiro vai te ouvir. Você vai estar fazendo um ótimo negócio anunciando aqui na 99,5. Para anunciar na Nova Zona, é bem facinho. Você entra em contato através do nosso WhatsApp, que é o 41270513, 41270513. Você fala com o meu amigo Ricardo Franklin, que é o dono aqui, e ele vai lhe passar o plano de mídia para você anunciar aqui na Nova Zona do Sons do Site, claro, divulgar o seu produto, sua marca, sua empresa, o seu comércio, enfim, tudo que você quiser divulgar aqui, pode divulgar que dá pé, vai para frente, beleza? É a Rádio Nova Zona Sons do Site, alcançando toda a Zona Sul do Rio de Janeiro. Um abraço a todo mundo que está em nossa sintonia. Vamos agora pro nosso break, né? Vamos dar aquela parada, que eu já tô falando demais. Reloginho. Diga a hora certa aí, reloginho. Só pra pessoa que perdeu aí a última vez que você falou, diga aí de novo a hora certa, por favor. Show de bola! Nós vamos dar aquela parada básica, daqui a pouco a gente volta. Show Popular, Rádio Sons do Site, Novas Ondas, 99,5, a mais popular do Brasil. Uau, uau, uau. Popular. Ian José Silva. Aê, tamo de volta! O reloginho já fez o favor de dar a hora certa aí, então eu não vou nem chamar ele. Maravilha, isso é que é pro eficiência, isso é que é pro atividade. Só porque eu ameacei ele ontem, ele agora tá fazendo o trabalho dele certinho, que beleza. Muito bem, meus amigos, estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso show popular. É desse jeito mesmo, é nesse naipe. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, sempre das 10 ao meio-dia. Muito prazer, eu sou o Ian José Silva. E aí, como é que tá seu feriado? Tá bacana? Tá aí com a família, curtindo, ouvindo o melhor da música, né? Claro, tem que ser aqui na Sanzu e ouvindo também a maluquice desse indivíduo aqui que tá falando. Enfim, vamos aqui com o nosso quadro. É, o quadro A Piada do Dia. Eu preciso providenciar vinhetas pra esses quadros, porque, sinceramente, eu cantando... Ah, fica uma porcaria. É brincadeira, hein? É, vamos de piada do dia, vamos de piada do dia e daqui a pouco a gente volta. Um cidadão chega para um criador de vaca. Com licença, cidadão. Pois não, compadre. Essas vacas são suas? São. Você podia me responder algumas perguntas sobre criação de gado? Oxe, por que não? Fica à vontade, compadre. As vacas dão muito leite. Mas qual? As marrom ou as maiadas? As marrom. As marrom dão uns 10 litros de leite por dia. E as maiadas? Também. O que é que elas comem? Armaiado ou armarrom? Armarrom. Armarrom come pasto e sal. E armaiado? Também. Meu senhor, eu não tô entendendo. Por que é que o senhor pergunta se armalhado ou se armarrom, se tudo é a mesma coisa? É que armaiadas são minha, compadre. Ah, tá. E armarrom? Também. Eita, essa é fuleiragem medonha, essa piada do dia. Muito bem, voltando aqui, vamos de mais música, né, pra adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima. Eu tô dizendo, eu tô bilutetê das ideias, acabei engasgando aqui. O negócio tá feio, minha gente. Vamos embora, vamos de mais música pra adoçar os ouvidos da nossa audiência. E daqui a pouco a gente volta e vai mandando mensagem, viu? Quero sua participação pelo nosso WhatsApp da Sonsunsat Novas Ondas. Como é? Oh, beleza. Beleza, já subiu. O nosso WhatsApp é o 41270513. 41270513. Mande Aldo. Pode mandar escrevinhado também que a gente bota você no ar. Tranquilo? Este é o seu show popular. Daqui a pouco a gente volta. O quê? Não acredito. Muito bem, estamos de volta aqui com o meu, com o seu, com o nosso... Reloginho. Qual é a hora certa, reloginho? Eu tô me atrapalhando todo aqui nos... Maravilha, e vamos agora para mais uma pausa. É, em nome dos maiores e melhores anunciantes do Rio de Janeiro. As pessoas que acreditam aqui no trabalho da Nova Zona do Sonsunsat de levar a cultura nordestina para toda a zona sul do Rio de Janeiro e além, aonde o nosso sinal estiver chegando pelas maravilhas, pelo milagre da propagação. Show de bola! É, lembrando... que você pode contribuir também para manter a nossa rádio no ar através do Pix. Sim, senhor, porque, né, são gastos que a gente tem que cobrir. Não é fácil manter uma emissora do poste da Sonsunsat no ar, então a gente conta com a sua ajuda, beleza? Você pode doar qualquer valor através do Pix novasondas@bol.com.br. bol.com.br, novasondas@bol.com.br. É isso aí, vamos de break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, hein? Não sai daí porque não sai daí porque tem muito mais coisa. Tem resumo de novela, tem notícia, tem comentário. Vou falar dos Correios. É, os Correios estão a ponto aí de ser privatizados. Vou comentar daqui a pouco. É o seu show popular, o seu espaço de interação, de participação, aqui na minha nação da nossa. Sons, um Sati, Novas Ondas, 99.5. Daqui a pouco a gente volta. Sabia não? Olha o porco! Afimaria, esse porco aí. Esse porco aí já tá no rumo do abate. Ô, coisa feia! Olha o porco! Ah, tristeza. Tamo de volta aqui com o meu conselho com o nosso. Cadê o chocalho? O cara cobrou, a gente tem que botar o chocalho. Vamos botar de novo! Grande chocalho. Enfim, estamos de volta. Reloginho. Que horas são, reloginho? Maravilha! Estamos de volta aqui para toda a Zona Sul do Rio de Janeiro pela 99,5 Rádio Novas Ondas Sons do Sat com o meu conselho com o nosso show popular. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo 41270513. WhatsApp à sua inteira disposição. É isso aí, vai mandando seus pedidos aí que se não der pra atender hoje, a gente atende amanhã. Mas a gente estabelece esse compromisso com você de sempre atender os seus pedidos, porque aqui na Sons do Sat, você ouvinte é sempre prioridade, beleza? Eu vou tocar aqui agora uma música, com certeza vocês não conhecem, né? Praticamente ninguém conhece, o cara é um artista aqui da minha cidade, infelizmente ele já é falecido. Mas eu vou tocar aqui uma música de um artista, né, bem conceituado aqui na minha região, né, na região aqui de Fronteiras Piauí, que é o Jordan Gomes, né? Jordan Gomes foi poeta, foi escritor, foi compositor do Hino de Fronteiras, foi prefeito, inclusive, de outra cidade, Belém do Piauí, e infelizmente ele faleceu há alguns meses atrás. Estava internado, infelizmente faleceu em Teresina. E nós vamos tocar aqui agora em nosso programa uma música dele. Né? Não é um de seus maiores sucessos, mas é uma das músicas que eu mais gosto dele, que mostra essa faceta bem escrachada dele, que é a música Tô Louco Pela Véia. Sim senhor, pra todo mundo aí que está cobiçando um PlayStation 5, né? Esta música vai pra vocês. Ah, meu Deus, o negócio tá feio. Mas enfim, vai aí, Jordan Gomes, Tô Louco Pela Véia. Pra você, sucesso. Acho que não digo que é lançamento, né? Porque já faz um tempo que... Aqui no meu, no seu, no nosso show popular. Daqui a pouco a gente volta com informação e resumo de novelas. Conheci uma coroa, ela é tão boa de grama, anda bacana, vive muito bem, mas o bom mesmo é o que a véia tem. Ela é viúva, tem bastante herança, o véio morreu, deixou uma poupança, pediu pra ela não querer ninguém, Mas veja bem você o que essa véia tem. Tem apartamento, tem carro importado, tem casa de praia, salário arretado, tem um condomínio, recebe aluguel. Quem pegar a véia vai viver no céu. Chacra valiosa, cartão sem limite, a bunda tá murcha, mas dá apetite. O seu patrimônio tem grande valor, uma véia dessa levanta vovô. Eu fui meditando na minha buleia, como eu tô quebrado, tive grande ideia. Vou sair dizendo: tô louco pela véia, tô louco pela véia, tô louco pela véia, tô louco pela véia, eu tô louco pela véia. Eu conheci uma coroa, ela é tão boa de grama. Anda pra cama, vive muito bem, mas o bom mesmo é o que a véia tem. Ela é viúva, tem bastante herança, o véio morreu, deixou uma poupança. Pediu pra ela não querer ninguém, mas veja bem você o que essa véia tem. Tem apartamento, tem carro importado, tem casa de praia, salário arretado, tem um condomínio, recebe aluguel. Quem pegar a véia vai viver no céu. Chacra valiosa, cartão sem limite, a bunda tá murcha, mas dá apetite. O seu patrimônio tem grande valor, uma véia dessa levanta vovô. Eu fui meditando na minha buleia, como eu tô quebrado, tive grande ideia. Vou sair dizendo: tô louco pela véia, tô louco pela véia, tô louco pela véia, tô louco pela véia, eu tô louco pela véia, tô louco pela véia, tô louco pela véia, tô louco pela véia, eu tô louco pela véia. Se eu pegar essa véia, tu é feio. Notícia. Anvisa autoriza uso emergencial de coquetel de anticorpos contra a Covid-19. Ele não é vendido em farmácias e seu uso é restrito a hospitais. Em março, a agência aprovou o registro do antiviral experimental Remdesivir. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, autorizou nesta terça-feira 20 o uso emergencial de um medicamento contra a Covid-19. Trata-se de um coquetel que contém a combinação de casirivimab e indevimab, dois remédios experimentais desenvolvidos pela farmacêutica Roche. É o segundo medicamento aprovado pela agência. O primeiro foi o Remdesivir. Este coquetel... Os medicamentos presentes nesse coquetel devem ser administrados juntos por infusão intravenosa. O coquetel é composto por dois anticorpos monoclonais, casirivimab e indevimab, que bloqueiam a entrada do coronavírus na célula. O tratamento é indicado para adultos e pacientes pediátricos com 12 anos ou mais que pesem no mínimo 40 quilos que não necessitem de suplementação de oxigênio. Ele não é recomendado para pacientes graves e nem para a prevenção da Covid-19. Este coquetel já foi aprovado para uso emergencial nos Estados Unidos, Canadá e Suíça. Também teve recomendação de uso pela Agência Europeia de Medicamentos, a EMA. Porém, esse coquetel não substitui as vacinas contra a Covid-19. A aplicação é intravenosa e o medicamento é indicado para o começo da doença. O uso é restrito a hospitais e a venda é proibida ao comércio. Segundo o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos, Gustavo Mendes, esses produtos são o que a gente chama de anticorpos monoclonais. A ideia dessa proposta é neutralizar o vírus para que ele não se propague nas células infectadas e, assim, controlar a doença. O medicamento não é recomendado para pacientes graves. Anticorpos monoclonais como casirivimab e indevimab podem estar associados à piora nos desfechos clínicos quando administrados em pacientes hospitalizados com Covid-19 que necessitem de suplementação de oxigênio de alto fluxo ou ventilação mecânica, alerta a Anvisa. O pedido de uso emergencial foi feito no dia 1º de abril. Tá aí, portanto, mais um coquetel contra a Covid-19 aprovado pela Anvisa. Resta saber quando ele será adotado pelos hospitais de todo o Brasil. Mais informações daqui a pouco em nosso programa. Mais informações daqui a pouco no show, ainda aqui no show popular, ou quando o fato excepcional justificar uma extraordinária. Vamos de mais música para adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima. Muito bem, estamos de volta aqui com o meu conselho com o nosso show popular, mas estamos indo para ir para o break, né? Vamos dar mais aquela paradinha básica, porque daqui a pouco tem um resumo de novelas. Sim, senhor, vamos voltar aqui com o resumo de novelas, as novelas da Globo. E daqui a pouco vamos falar também do pontapé, né? Já foi dado aí o pontapé, a Câmara já aprovou a privatização dos Correios. Será se agora vai? Vamos torcer para que sim. Enfim, daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque nós vamos para um rápido break. Em nome dos maiores e melhores anunciantes do Rio de Janeiro, quero anunciar aqui na Nova Zona Sul do Sat, entre em contato conosco pelo 41270513, 41270513, e entra lá em contato com o meu amigo Ricardo Franklin e você vai estar fazendo um bom negócio divulgando aqui na 99,5 para mais de 300 mil ouvintes que ouvem o nosso programa, o Show Popular, e também toda a programação da Nova Zona Sons do Sat em todo Rio de Janeiro, beleza? Vamos embora, né, reloginho? Que horas são, reloginho? Muito bem, vamos pro break, daqui a pouco a gente volta. Rádio Nova Zona Sul do Sat, a número 1 da Rocinha e toda a Zona Sul do Rio de Janeiro. Bom dia, durma com Deus. Estamos de volta aqui pelo meu, pelo seu, pelo nosso show popular aqui na 99,5 Rádio Novas Ondas Sons, um Sat. E aí, como é que tá seu feriado? Tá bacana? Tá beleza? Claro, não podia estar melhor, tá curtindo aqui o nosso programa, então tá tranquilo, tá beleza. Como dizia o grande filósofo erudito popular MC Bin Laden, tá tranquilo, tá favorável, né? Então vamos seguindo aqui com o nosso programa agora com o resumo de novelas. Eu ainda não fiz vinheta, vou mandar fazer. É, vou mandar fazer as vinhetas, aliás, as vinhetas não. Parabéns, Zé! Parabéns, é pra mim, eu tô merecendo. É, as novelas da Globo. É, que beleza. Eu pedi ontem, né, pra que caso alguém da Globo tivesse ouvindo a gente, mandasse mensagem. Ninguém mandou mensagem, então a nossa audiência tá daquele nada. É brincadeira, hein? É, fazer o quê? Um dia a nossa estrela brilha, por mais que a gente não mereça. Mas vamos embora! É, resumo de novelas, das novelas da Globo, claro. Lógico. Vamos embora. Música. Resumo de Malhação para esta quarta-feira, 21 de abril. Duca confessa para Dalva que não confia mais em Bianca. Nath observa Duca. Edgar finge ser o fantasma de Norman e exige que Nando deixe a ribalta. Duca pede um tempo para pensar em seu relacionamento com Bianca. Dalva afirma a Heidegger que Duca não irá mais procurar por Alan ou sua ex-namorada. Nath encontra Lobão em sua casa e decide seduzir o lutador. Dandara desconfia da história sobre o fantasma de Norman Rocha. Bianca culpa João por ter brigado com Duca e Pedro teme que Karina descubra seu segredo. Os alunos da ribalta enfrentam Lincoln para ajudar Jeff. Lucrécia avisa que precisa viajar para consultar um médico e pede para Edgar cuidar de Jade. Beth alerta Gael sobre o sofrimento de Bianca. Roberta tenta consolar Duca, contrariando Bianca. Gael procura Duca. Resumo de Malhação para hoje, vamos agora à vida da gente! Muito bem, resumo da novela A Vida da Gente para esta quarta-feira. Manuela conta para Ana que se apaixonou por Rodrigo. Manuela e Rodrigo compram uma casa juntos e começam uma grande reforma. Cris e Jonas não dão atenção para o filho Tiago. Lourenço manda um funcionário da editora entregar um convite do lançamento de seu livro para Celina. Eva comenta com Lúcio sobre um tratamento que pode ajudar Ana. Laudelino reclama com Iná por não querer se casar com ele. Eva assiste ao jogo de tênis de Sofia e sorri, satisfeita com os erros da menina. Marcos encontra Dora na porta do prédio de Vitória. Dora conta para Marcos que se separou e voltou para Porto Alegre. Resumo de A Vida da Gente, vamos agora a Salve-se Quem Puder. Por ser... Muito bem, resumo de Salve-se Quem Puder para esta quarta-feira. Kira Cleide tranquiliza os filhos de Alan. Petra insiste em convencer Graziella a internar Inácio. Alan impede que Inácio seja assaltado. Luna evita pensar em Theo. Bel e Alexia tentam seduzir Zezinho. Tammy descobre que Bia e Tarantino ficaram juntos. Kira Cleide constata que Inácio não está tomando remédio para a memória. Alexia Josimara e Bel brigam. Resumo de hoje, na novela Salve-se Quem Puder, vamos agora à novela do Comendador, novela Império. Resumo da novela Império, novela das 21 horas da Rede Globo de Televisão, José Alfredo discute com Cristina. Orville vai para o mesmo presídio que Elivaldo. Maria Marta se surpreende ao saber que a sala de José Alfredo está trancada. Maria Clara mostra para o pai a nova coleção de joias. Mirival fica incomodado com a presença de Maria Marta na reunião da empresa. Marisa tenta descobrir com Valquíria o que ela sabe sobre Maria Marta e Mirival. Cláudio vai à casa de Theo. José Alfredo decide marcar uma reunião com os pais de Henrico. Maria Izzy se entristece quando José Alfredo desmarca o encontro. Cláudio chega em casa e é carinhoso com Beatriz. Cora reclama de Cristina ter deixado Vitor na casa da Xana. Eu não tô com esses nomes. Ah, que bom. Eu tinha tanto nome melhor, os caras vão botar. Ah, meu Deus. Ah, a quinta série ativou aqui. Enfim, Cristina vai até a empresa de José Alfredo e ele se enfurece ao vê-la novamente. Pronto, tá aí o resumo da novela Império. Desculpem a crise de riso, é porque a quinta série que habita em mim habita a quinta. Saúde a quinta série que habita em você. Ah, meu Deus. Desculpe aí, viu, pessoal? Acontece. É porque, pô, tanto nome melhor pra colocar, o autor coloca logo esse. Aí é de torar, meu amigo. Aí foi de tora. É, quer saber? Vamos de música. Vamos de música aí. E daqui a pouco a gente volta trazendo mais informação pra você aqui no meu, no seu, no nosso. Vamos embora. Aê, tamo de volta, reloginho. Nos dê a hora certa, reloginho. Maravilha! Estamos de volta aqui comigo, com o seu, com o nosso show popular, trazendo informação aqui pra você, claro. Câmara aprova urgência para projeto de privatização dos Correios! Cadê a vinheta, rapaz? Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Finalmente! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Finalmente! A Câmara fez algo que prestou. Maravilha! É, meus amigos, a Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta terça-feira, 20 de abril, requerimento de urgência para o PL, projeto de lei 591 de 2021, que possibilita a venda dos Correios. O texto é do governo federal. O presidente da República, Jair Bolsonaro, levou o projeto pessoalmente ao Legislativo no fim de fevereiro. A urgência foi aprovada por 280 votos a 165 e uma abstenção. A aprovação do requerimento possibilita que a tramitação seja mais rápida e a votação do mérito seja direto no plenário. Sem a urgência, seria necessária a discussão nas comissões da Casa. Os apoiadores do projeto afirmam que aumentar a iniciativa privada no setor de entregas melhorará o serviço de entregas. Os contrários dizem que as regiões mais pobres e mais remotas do Brasil ficarão sem o serviço, porque as operações para esses lugares não seriam lucrativas. Nos últimos anos, os Correios deixaram de dar prejuízo. O lucro em 2019 foi de R$102 milhões. Os resultados consolidados de 2020 ainda não foram divulgados. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, é melhor que passe para uma da iniciativa privada, porque eu sei como é a situação. Aqui no Nordeste, pasme, até a coisinha mais barata que você encontrar em sites como Mercado Livre, Shopee e outros, pode ser a coisinha mais barata que tiver, mas o frete dos Correios sempre vai ser de R$70 para cima. É um preço abusivo, é um preço ridículo que nós do Nordeste e do Norte somos obrigados a pagar. E é muito bom que os Correios saiam, né? Mudem de mão, de dono, porque aí pode ser que a coisa melhore. Pode ser que não também, posso estar pagando pela boca, mas eu torço para que melhore, né? Para que pelo menos essa taxa, esse custo do frete diminua. Porque existem outras empresas aí que fazem um serviço melhor e o frete é mais barato. Não é verdade? Então não duvido que os Correios, caso essa privatização se concretize, melhorem a sua distribuição, melhorem a sua tabela de preços, né? Diminuam a sua tabela de preços, otimizem os custos para nós aqui do Norte e Nordeste e também de outras regiões do Brasil. Não é verdade? E outra questão também, eu tive uma experiência péssima com os Correios um tempo desses, que foi quando eu fui comprar, deixa eu ver o que eu fui comprar, meu Deus. Ah, sim, foi quando eu fui comprar umas fitas cassete aqui, né? Eu coleciono fita cassete, então eu fui comprar umas fitas com um colega meu lá do Paraná. E aí ele mandou pra mim, né, o endereço tudo certinho e bonitinho. Mandou pelos Correios. Quando eu vou ver, os Correios me fazem o favor de entregar a minha encomenda numa cidade 500 quilômetros distante da minha, lá na ponta sul do Piauí, enquanto que eu moro aqui, já na região divisa aqui com o Ceará. 500 quilômetros. Os caras tiveram a esperteza, né, de confundir fronteiras com Avelino Lopes. Avelino Lopes, que é uma cidade lá no sul do Piauí. Ah, por aí você calcula, né, o quanto esses caras estão preparados. É brincadeira, velho. Por isso que eu sou a favor mesmo. Me xingue quem quiser, mas eu sou a favor. Eu sou a favor porque eu quero que melhore a situação e que não aconteça mais isso, porque eu tenho certeza que não foi só comigo que aconteceu. Com outras pessoas também aconteceu, de extraviar a encomenda, entregar no lugar errado, enfim. É um desserviço puro. Os caras pararam ainda na época das cartas, não adaptaram a sua logística, né, para os tempos atuais. Mas enfim, eu vou parar a discussão por aqui, porque senão eu vou ficar falando. Eu tenho certeza. Ah, meu Deus. Vamos de música, né? Enfim, a notícia aí do passo inicial para privatização dos Correios. Agora é torcer para que siga em frente, né? É a minha opinião, tá bom? A minha opinião. Lembrando que esta é a minha opinião. A Nova Zona do Society não se responsabiliza pelo que eu falo, tá bom? É a minha opinião, opinião Ian da Silva. Vamos de música para adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima. E daqui a pouco a gente volta. Som Zum 7 é mais sucesso. É mais sucesso. Bom dia, durma com Deus. Tamo de volta, reloginho. Faça o favor de nos dizer as horas por obséquio. Maravilha! E nós já estamos aqui nos instantes finais do nosso programa. Não podemos mais protelar o nosso fim. Acabou o show popular de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, a você que me acompanhou pelos 99,5, a você que me acompanhou também pela internet, pelos aplicativos. Você que mandou mensagem pelo WhatsApp, eu peço mil desculpas se não deu para atender seu pedido hoje. Amanhã a gente atende, beleza? A gente coloca seu áudio aqui no ar também. Mande áudio, viu? Mande áudio. Beleza. Então amanhã a gente tem encontro marcado, sempre às 10 da manhã, aqui no meu, no seu, no nosso show popular, na 99,5. Rádio Novas Ondas, Sons Um Sati, uma empresa da Rede Franklin de Comunicação, que tem na direção o meu amigo Ricardo Franklin. O homem é bom! O homem é espetacular! Deveras! E vamos encerrando aqui o nosso programa de hoje com esse sucesso da banda imortal Nino Coutinho. A música é Vai. A gente vai, mas amanhã a gente volta, se Deus quiser e os homens permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até amanhã, porque eu vou me embora. Valeu, galera! Banda imortal. Atrás. Você, meu noite. Bom dia. Brasil. Bom dia. Aí foi de tora. Muito bem, é meus amigos, não podemos mais protelar o nosso fim, acabou o show popular de hoje, infelizmente. É, não podemos fazer muita coisa, né? O que podemos fazer é aguardar o dia de amanhã, se Deus quiser e os vamos permitir. 10 da manhã estaremos juntos com você, quarta-feira, aqui no meu, no seu, no nosso show popular, é isso. Né? Muito obrigado a todos, você que mandou mensagem, me desculpe se não deu pra atender você hoje, a gente atende você amanhã, porque a gente já tem a playlist aqui toda montadinha, toda fechadinha. Às vezes não dá pra encaixar um ou outro pedido, tá bom? Mas a gente mantém esse compromisso, se não der pra atender você hoje, a gente atende você amanhã, beleza? E é isso, pra encerrar, vamos tocar Cirano e Cirino, onde canta o sabiá, música belíssima, pra encerrar com chave de ouro o show popular de hoje. A você, eu deixo meu forte abraço e até amanhã, porque eu vou embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Eu vou te levar onde canto o sabiá, onde a lua nos espia com um olhar de menina. Com o cheiro do mato e o vento vindo das colinas, nossa cama é a grama pra fazer amor, menina. Só caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, vida é viver, tudo pra eu e você. Lá tem um riacho para a gente se banhar, pega peixe, nada junto, até vadiar. Quando for de noite, nós acende o nosso amor, faz fogueira, não tem frio, pois eu só teu cobertor. Só caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, vida é viver, tudo pra eu e você. Quando for cedinho a passarada a cantar, vem o sol iluminando pra nos acordar. Lá meu paraíso tudo é feito com amor, só faltava uma deusa e você chegou. Só caboclo do sertão, pra oferecer. A natureza é minha casa, vida é viver, tudo pra eu e você. Ô, Cirino, ensinando onde canto sabiá, nos braços de uma mulher bonita, o caba fica encantado. Quando for cedinho a passarada a cantar, vem o sol iluminando pra nos acordar. Lá meu paraíso tudo é feito com amor, só faltava uma deusa e você chegou. Só caboclo do sertão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, vida é viver, tudo pra eu e você. A natureza é minha casa, vida é viver, tudo pra eu e você. Rede Sons, um site com muita amizade, muita música no ar. Mais popular está juntinha de você. O Brasil inteiro está em um só coração, viu? Rede Sons, um site, a mais popular do Brasil. حمود حبيبي حمود حمود حبيبي حمود حبيبي حمود حمود حبيبي حمود حمود قوم اقعد من النوم قوم اقعد من النوم قوم اقعد من النوم يا احمد حمادي يا احمد حمادي حمود حمود حمود حمود حبيبي حمود حمود حبيبي حمود حبيبي حمود حمود حبيبي حمود حمود قوم اقعد من النوم قوم اقعد من النوم قوم اقعد من النوم يا احمد حمادي يا احمد حمادي Brincadeira, velho. Acontece. É, acho que agora já deu, já dá pra voltar. Muito bem, estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso show popular. Reloginho, reloginho da Sonzon, que horas são? 10 horas e 34 minutos. Show de bola, estamos aqui, né? Eu, você e o melhor da música, no meu, no seu, no nosso show popular. Deixa eu passar aqui pra você o contato da Sonzon Sat, pra você entrar em contato conosco e pedir sua música, seu sucesso de preferência. O WhatsApp da Novas Ondas 99.5, beleza? É o WhatsApp da Rádio Sonzon Sat, que está bombando aí. Você de toda a parte sul do Rio de Janeiro, você de toda a zona sul, de outras áreas também que está escutando a gente nesse momento, você também na internet, você pode pedir sua música, claro, na medida do possível, a gente vai estar atendendo o seu pedido. Se a gente não conseguir tocar hoje, amanhã a gente toca, tá bom? Mas a gente não esquece, pode pedir aí sua música, pode mandar o seu abraço, pode mandar o seu alô, que a gente coloca você aqui no ar, porque você, ouvinte, é a razão maior da nossa existência, do nosso trabalho. O WhatsApp da Sonzon para você mandar a sua mensagem é o 21 98218 4257, DDD 21 98218 4257, 21 98218 4257, beleza? E é isto, vamos de mais. Ah não, agora é notícia, ó, a bagaceira aqui, o negócio tá feio. Ah, meu Deus, o negócio tá feio, mas vamos lá. Vamos de notícia agora, é hora de informação, negócio sério, hora de informação aqui no meu, no seu, no nosso show popular. Notícia, notícia, notícia, notícia. A Prefeitura do Rio divulgou o 15º Boletim Epidemiológico da Covid-19 nesta sexta-feira, 16. Segundo o relatório, a média móvel de casos de contaminação e atendimento continua com tendência de queda em mais uma semana, mas o risco permanece na faixa muito alta. Diferentemente do número de casos, a média de mortes segue crescendo na cidade. Com o panorama preocupante, o prefeito Eduardo Paes prorrogou as medidas de restrição adotadas em 1º de abril até o dia 27. Desde o início da pandemia, o Rio de Janeiro teve 242.245 casos da doença, com 22.187 óbitos, segundo a última atualização da quinta-feira 15. Os números representam uma taxa de letalidade de 9,2%. Segundo o secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, os cariocas têm colaborado com as regras de isolamento social nas últimas semanas, mas o nível de transmissão permanece alto. São 1.400 pessoas internadas com Covid-19 na cidade, é muita gente. A recomendação para todos é que evitem qualquer tipo de exposição desnecessária, lembrou Sorans, na divulgação do boletim na manhã de sexta-feira, no Centro de Operações Rio, na Cidade Nova. Testado positivo com a Covid-19 pela segunda vez, Eduardo Paes não participou da entrevista coletiva. Sobre as variantes do coronavírus, já são 230 casos na cidade. Só na última semana, foram 37 casos. Destes, 31 pacientes são moradores da capital. Informação do site R7. E é isso, vamos de mais música para adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima. Daqui a pouco a gente volta com muito mais sucesso, muito mais lereado aqui no meu, no seu, no nosso programa Show Popular. Thank you. Só um pouquinho, só um pouquinho. Alô? Alô, Pedalan? Quem tá falando? Aqui é o menino de rua, posso falar com você? Oi? Posso falar com você? Nossa, moleque de rua me ligando. O que foi, Pepe? Moleque de rua me ligando aí. Dá o tom. Não, outro. Quer beber? Não. Deve ser o moleque de novo. Alô? Alô, Pedalan? O que você quer, moço? Eu quero cantar uma música pra você. Você tem uma música pra mim, é? É. Você deixa eu cantar pra você? Deixa, eu tô com o teclado ligado, eu vou soltar a batida e você canta, vai. Tá legal, tá legal. Escuta aí, beleza? Ó o tempo, hein? Tá ouvindo aí? Tá legal. Quando eu mandar você cantar, você canta, tá? Um, dois, três, vai. Canta. Tô ligando pra você, de um olhão aqui na rua, pra pedir para o Senhor. Você tem muito valor. Bebe moreno, por favor. Conto com a ajuda sua. Você tá me ouvindo, Pedalan? Tô ouvindo. Não, canta, vai. Tá legal, vai. Foi no centro de São Paulo, me perdi do meu irmão. Eu só tenho 9 anos. Quero encontrar minha mãe. Perdi tudo que eu tinha. Sou catador de latinha, ferro velho e papelão. É barulho, você tá gostando? Você tô vai gostando. Ajudar? Opa, pode cantar, tô gostando, vai. Quando eu ando pelas ruas, os carros me jogam lama. Batem minha carrocinha, todo mundo só reclama. Ninguém quer ser meu amigo, vivo correndo perigo. Sinto que ninguém me ama. Garotinho lindo, eu tô gravando, tá? Me dá a foto, tira da rua, bebê. Canta pra mim, vai, tô ouvindo, canta. Minha vida é desse jeito, não escondo de ninguém. A tristeza no meu peito, machucando ele também. Meus olhos choram fumaça, durmo no banco da praça, enquanto o guarda não vem. Ô, Pedalan, me ajuda. Ei, rapaz, não chora não, moço. Ó, sua música é muito bonita, viu? Tenho fé na mãe de Deus, toda noite eu peço a ela pra mudar o meu destino. Me dá outra vida bela, pra me voltar a sorrir. Me leve embora daqui, em nome do filho dela. Tenha fé em Deus e você vai encontrar sua mãe e seu pai. Tô rezando por você, vou lhe ajudar. Você vai me ajudar? Venha logo me buscar, me faça esse favor. Sou o garoto de rua, sei que não tenho valor. Se você me ajudar, eu prometo estudar e um dia ser doutor. Se você me ajudar, eu prometo estudar e um dia ser doutor. Vou te ajudar, olha. Como é teu nome? Alô? Alô, menino? Menino! Alô, alô, alô! Que é isso? Som sensacional! Música vai estourada, menino! Bora pra minha paixão! Bora até o chão! Bora até o chão! Vai! Vai, galerinha! E aí, ó! E aí, ó! Eita, ó! Dar amor quem não me ama é pai a pocorá. Finge pra me ter comigo não rola, me deixou na solidão. Mas agora eu tô de boa, tá querendo o meu perdão. É Deus quem perdoa. Não dá mais, eu te amava assim. E a mínima pra mim, nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, me toquei. Quero nunca mais nós dois, só cama e depois. Sentimento zero, a ficha caiu. Eu posso ver, some do meu lado, eu não quero perder. chego em casa com sorriso, ela me espera com carinho. Pergunta se já pode pôr a mesa, que o jantar está quentinho. Peça para mim todos os recados que atendeu na minha ausência. Na hora da novela, respeito costela e assisto sem querer com paciência. Antes de dormir, entrei meu quarto, aquela cama tão cheirosa. Cheirosa! Foi ela que me ligou para fazer a minha noite mais gostosa. Cuida bem de mim e é por isso que não sinto solidão. E a gente nunca briga, ela é uma boa amiga e eu pra ela sou um taino não. Doméstica, tenho muito que te agradecer. Doméstica, o Brasil inteiro ama você. Doméstica, o Brasil inteiro ama você. Yeah. Antes de dormir, entrei meu quarto, aquela cama tão... Foi ela que me ligou para fazer gostosas. Cuida bem de mim e é por isso que não sinto solidão. E a gente nunca briga, ela é uma boa amiga e eu pra ela sou um taino não. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, quero ouvir. Tchê! Doméstica, tenho muito que te agradecer. Doméstica, tenho muito que te agradecer. Doméstica, o Brasil inteiro ama você. Bom dia, durma com Deus. Aô, potência! Pronto, pronto, pronto, chega de efeito, chega de efeito. Estamos de volta aqui com o meu conselho, com o nosso show popular, mas já estamos voltando para ir pro break. Pois é, nós vamos dar uma paradinha, uma pequena paradinha para pagar o lixo dos nossos futuros filhinhos, né? A gente precisa, tá certo? Ah, deixa eu dizer o seguinte, eu ia esquecendo. Pessoal, você que ouve a Novas Ondas Sons do Sat, sabe da importância do nosso projeto, né, de levar a cultura nordestina para todo o Rio de Janeiro, através das ondas do rádio. E é importante que a gente continue esse projeto, por isso a gente pede a sua ajuda. Qualquer valor que você puder doar aí, você que é artista, você que é empresário, você que é comerciante, você até que é ouvinte normal aqui da nossa emissora, né, dos nossos programas, ajude a gente, doe qualquer valor, pode doar qualquer valor através do Pix, tá bom? O Pix é novasondas@bol.com.br, novasondas@bol.com.br, tá certo? Qualquer valor você já vai estar ajudando bastante, porque não são baratos os custos pra gente manter essa emissora no ar. E eu peço em nome do meu amigo Ricardo Franklin, claro, se não se incomodar, mas a gente precisa também desse valor para manter a nossa emissora funcionando, beleza? E levando, claro, a melhor programação até você pelos 99,5 em toda a Zona Sul do Rio de Janeiro, beleza? Então é isso, meus amigos. Vamos agora pro nosso break, né? Daqui a pouco a gente volta, trazendo muito mais sucesso, trazendo informação, trazendo resumo de novelas. E é isso aí, vamos embora. O meu, seu, nosso show popular vai, mas volta. Daqui a pouco estamos de volta aqui na Sonsosat 99.5. É isso aí. Ah, meu Deus, o negócio tá feio. Cadê o aplauso, Lasca? Show de bola, vamos embora. Daqui a pouco a gente volta. Esta é a Sonsonsa, a rede com maior cobertura nacional, fazendo diariamente a integração entre os pontos mais distantes desse imenso Brasil. São mais de 1000 cidades, participando ao vivo 24 horas. Mais de 50 milhões de pessoas ouvem a Sonsonsa. Audiência comprovada entre jovens e adultos de todas as classes sociais. Todo mundo ouve a Sonsonsa. A rádio mais popular do Brasil. Esta é uma emissora da Rede Franklin de Comunicação Limitada. Direção-geral, Ricardo Franklin. Oferecimento, Rei das Carnes, carnes de qualidade e os melhores preços da Zona Sul. Temos todos os tipos de carnes. É no Rei das Carnes. Todo dia tem promoção. E atenção, funcionamos 24 horas. Lembrando aos nossos clientes que entregamos em domicílio. É só ligar 3322-7868, 3322-7868. Horário de entrega, de 8 da manhã às 19 horas. Endereço: Estrada do Boiadeiro, número 16, na Rocinha. Organização: Zé Bezerra, Rei das Carnes. Venha para a melhor internet da Rocinha, o Infinet Conexão de Verdade. É uma satisfação ter você como nosso cliente. E pensando em você, temos várias lojas para lhe atender melhor. E uma central de relacionamento. Nosso WhatsApp 99307-0896. Telefone 3572-8200. E-mail contato@infinet.com.br. O Infinet Rocinha. Conexão de verdade. Não adianta explicar, sai, vai embora. O Forró ao Vivo está de volta à Feira de São Cristóvão. A partir deste final de semana, sexta, sábado, das 21 horas até as 4 horas da manhã. E no domingo, das 10 horas até as 21 horas. É a Feira de São Cristóvão retomando música ao vivo e pistas de dança a partir deste final de semana. Venha comemorar o seu aniversário, venha festejar, almoçar e dançar muito forró com a gente. Estamos alinhados, seguindo todas as recomendações da Vigilância Sanitária do Rio. Uso de máscaras e álcool em gel e grades para adequação do público em frente aos palcos. Tá esperando o quê? Venha para a Feira de São Cristóvão. Em nome da nossa gestora Magna Fernandes e toda a comissão de feirantes. Alucina Rádio Novas Ondas FM, a número 1 da Rocinha e toda a Zona Sul do Rio de Janeiro. Nosso WhatsApp 982-1842-57 ou fixo 41-27-0513. Fala com Ricardo Franklin. Alô, galera da Rádio Novas Ondas FM, eu sou o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos ligados na Rádio Novas Ondas, juntinho de vocês. E bem juntinho, hein, gente. Bom dia! dia. Durma com Deus. E anjo da Silva. Aê, tamo de volta aqui pelo meu, pelo seu, pelo nosso programa Show Popular aqui na Novas Ondas 99,5 para toda a Zona Sul do Rio de Janeiro. Muito bom dia a você que me escuta, bom dia amigo, bom dia amiga, bom dia a você motorista de ônibus, bom dia motorista de aplicativo, você ciclista, você aí comerciante, abriu seu comércio, tá direitinho aí, cumprindo as normas aí contra a Covid? Maravilha, segue aí que com certeza Deus vai lhe abençoar, vai lhe dar bons frutos aí do seu trabalho, pode ter certeza, beleza? E é isso, reloginho, reloginho da Sonzum, que horas são, reloginho? 10 horas e 53 minutos. Muito bem, estamos aqui, né, com o meu, com o nosso show popular. Eu tô falando, eu tenho certeza que você já tá enjoado da minha voz. Mas vamos agora com um quadro aqui no nosso programa que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, ou não, né, porque o objetivo do quadro é esse. São justamente notícias que você pode gostar de saber ou não, os fatos mais esdrúxulos que você encontra na internet, a gente traz aqui pra você, no meu, no seu, no nosso. E eu tô falando de novo, não é pra falar de novo, cara. Ah, meu Deus, o negócio tá feio. É brincadeira, hein? Calma que vai dar certo. Vamos agora ao nosso quadro Notícias que você pode gostar de saber ou não. Tem a vinhetinha aí, vamos lá. Notícias que você pode gostar de saber ou não. Onça é vista arrastando cachorro pela boca e flagrante viraliza. Internautas apontaram que as imagens podem ter sido gravadas no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais ou Rio de Janeiro, além da região do córrego Patioba, no interior da cidade de Souretama, no Espírito Santo. Um registro de uma onça pintada arrastando um cachorro da raça Poodle pela boca no quintal de uma residência viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Internautas apontaram que as imagens podem ter sido gravadas no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais ou Rio de Janeiro. É, isso aqui eu já falei, vamos prosseguindo aqui. Pelo registro, é possível ver o felino arrastando o cachorro, que parece já estar quase morto, para uma região da mata. Além da região desconhecida, não há como informar quando o flagrante foi feito. A prefeitura de Souretama chegou a publicar nas suas redes sociais uma nota de esclarecimento, negando que o vídeo tenha sido feito na região. Abre aspas. Porém, ao não ser encontrado nenhum vestígio da presença do animal na região, após uma busca ativa da Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil e funcionário da Reserva da Vale, não há como comprovar a sua presença na região. Não duvidamos que um animal desta natureza possa sair do seu habitat e visitar as redondezas, mas pelas evidências apresentadas, não há motivos para alarmar a população. De qualquer modo, por precaução, orientamos os moradores a ficarem atentos, diz trecho da nota. Segundo o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a onça pintada a apresenta como área de distribuição do norte do México ao noroeste da América do Sul, leste do Peru e Bolívia, por todo o Paraguai e Brasil e norte da Argentina. Vale salientar que essa espécie vem diminuindo suas populações nessas áreas em virtude, principalmente, da ação humana, que destrói o habitat desse animal e realiza a caça predatória. É importante salientar ainda que as onças pintadas podem alimentar-se de animais domésticos, entretanto, esse tipo de alimentação não é comum, ocorrendo geralmente como consequência da perda de habitat. O maior problema de alimentar-se de animais domésticos, o negócio tá feio, está no fato de que a onça é vista, por isso, como um perigo, tornando-se então vítima da caça predatória. Tem mais alguma coisa aqui? Não tem. Então é isso, né? A onça filmada arrastando o cachorro pela boca e flagrante viraliza. Mais uma notícia que você pode gostar de saber ou não. Esse é o objetivo do nosso quadro. E vamos de mais música aqui, que você já deve estar cansado. Mas enfim, vá mandando seus pedidos também, viu? Vamos lá. 21 98218 4257. 21 98218 4257. Manda aí seu abraço, seu alô. Manda aí seu pedido musical. Pode mandar. No programa aqui a gente vai exibindo. Ou se não der certo, hoje amanhã a gente exibe e paga os pedidos da galera que está nos escutando. Alô, Rio de Janeiro, bom dia, bom dia, bom dia. Cadê a vinhetinha do bom dia? Bom dia! Bom dia, cadê o aplauso do Lasca? Aplausos para toda essa gente que está nos escutando neste momento. Vocês têm um bom gosto musical, vocês têm uma boa opção, né? Que é a 99.5. Quer saber? Vamos deixar de falar besteira e vamos ouvir música, que é o melhor que dá pra fazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 10 horas e 58 minutos. Brilha no céu de novo uma estrela, soltando a luz que reluz seu olhar. Para no tempo um sonho perdido, que a gente só pensa em de novo encontrar. Solto meu grito, seu nome ao vento, e fico voando. Notícia. Avenida Brasil tem trecho parcialmente interditado para a instalação de passarela provisória. Motoristas que costumam passar pela Avenida Brasil devem ficar atentos. A instalação de uma nova passarela provisória tubular na altura de Ramos, na zona norte do Rio, vai interromper o tráfego na região durante essa semana. A Secretaria Municipal de Infraestrutura iniciou os trabalhos às 8 da manhã do último sábado com a interdição de duas faixas do lado direito da Avenida Brasil no sentido zona oeste. O fechamento dessas faixas ao tráfego ocorre na altura de Ramos e deve permanecer assim até esta sexta-feira, dia 7. Operadores da CET Rio vão orientar os motoristas. A região também será sinalizada para evitar acidentes. Veja como ficará o trânsito na pista central sentido zona oeste. A interdição será de duas faixas, desde o sábado, dia 1º, até sexta-feira, dia 7. O desvio é no estreitamento da pista central em Ramos e a principal alternativa é pegar a linha vermelha. A antiga passarela, também provisória, foi instalada há mais de 3 anos. Ela substituiu a passarela de concreto, que teve a estrutura abalada depois de ser atingida por um caminhão. Há tempos, pedestres reclamavam da falta de manutenção da passarela, com degraus quebrados e sem segurança, o que os colocava em risco. A passarela definitiva será construída mais adiante, segundo a Prefeitura, dando continuidade às obras do corredor Transbrasil, seguindo o padrão das instaladas em estações do BRT. Tá, e portanto, para você que costuma trafegar pela Avenida Brasil, cuidado, tem um desvio ali para a instalação de uma nova passarela. Fique de olho. Mais informações ainda no nosso programa, ou quando um fato excepcional justificar uma extraordinária. Vamos de mais sucesso aqui no Meu, no Seu, no Nosso Show Popular. Domingo, 28 de março do corrente ano de 2015? Onde foi que eu vi o 15? Eu estou doido. O negócio tá feio aqui. Parabéns, Zé! 2015, eu falo. Deixa eu ver de onde foi que eu tirei esse 15. Agora eu tô curioso. Onde foi que eu olhei o número 15 pra eu ter falado 15? Ah, velho. Onde foi? Acho que foi aqui no site do XCast, só pode. Enfim, domingo 28 de março do corrente ano de 2021. Ei, 2021, estamos nós aqui com mais um programa Amigos da Metró. Com a cabeça doida deste aqui que vos fala, a você que me escuta pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Jones da Silva. Só que peço isso, o resto eu vou dar. Bora pra tu, veículo. Bora pra tu. Vamos, Zona. Júnior Mix. Será que foi embora de vez a luz do Ronald? Será que foi embora de vez a luz do Ronald? Contato e um olho de idosa. Tudo isso e muito mais você curte agora. Que no resumindo sem limites, as principais. Como é que tá aí? De você fazendo o que eu não ouço mais. Eu falo um bom som. Você caminha no meu passou. Nossa, tudo bem, só um pouco cansativo. Tinha tudo do trabalho pra cabelo. O que nos fez assim? Pra mim, saudade de você é mais que tá frente. É a sua tia, só tá entendendo. Fala, rapaz. Essas cornas. Como é que é? Essas cornas. vamos começar, preparados? Oi? Bom, tá rolando o prefixo da Metrô no rádio agora. Metrô é só desgraça, metrô é só desgraça, metrô é só desgraça. Puta que pariu, não para de chover nessa caralha, velho. Desde hoje de manhã que tá chovendo, o nível do rio já deve ter subido uns 50 metros. Oh. Aê! Deixa eu ver. Bom, pessoal, vou passar aqui as informações aqui, que é o seguinte. Tá bom, mano. Pra todo mundo. Todo mundo silencie o microfone aí, por favor. Sim. Tamo no ar. Galera. Tem aí pro ar? Mas tá no ar? Tá no ar. Eita. Roda aí o música do Metro Acontece. Eu vou começar, tá. Então vou entrar no ar agora. Todo mundo em silêncio, tá bom? Começa. Metrô é só desgraça. Sintonize a Rádio Metrô. Esta é a ZCU 966, Rádio Metrópole SA, operando pela internet e através do site abre.ai/rádio metrô, uma emissora da Rede Metrópole, a número 1 em desgraça. Metrô é só desgraça, ninguém aguenta não, sintonize na Metrô, pior programação do rádio. Metrô é só desgraça, é desinformação, sintonize na Metrô, pior programação do rádio. Metrô é só desgraça, Agora, diretamente do Estúdio 1, mais uma atração da Rádio Metrô. Notícia. A partir de agora, a informação em destaque. As notícias dos perfis da Rede Metrópole espalhados pelo Brasil. Metrô Acontece. Ô louco, meu! Vem comigo, Brasil! Eu não sou o Ed Zap, mas estamos entrando no ar! Muito bom ter você aqui! Seja extremamente bem-vindo! Uma boa noite pra você! Agradecer o carinho da sua audiência, a sua preferência aqui com a gente. Está entrando no ar mais um Metrô Acontece, sabadão, graças a Deus! E por falar em sabadão, você que estava aí na companhia do nosso amigo aí, o Ronald Luz, ouvindo mais um sabadão na Metrô, Ronald, como sempre, tocando uma pra você! Achou que eu ia perder a oportunidade de fazer essa piada? Achou errado! É pouca zoeira! Então vou começando aqui mais um programa, agradecer a você aí de casa. O programa está decolando, hein? Tá começando! Agradecer também aqui ao nosso elenco mais sensacional do Brasil. Dá um grito aí, pessoal! Alô, pessoal! Boa noite! É isso daí! Então vamos seguindo aqui, né? Essa noite de sábado, né? Seja muito bem-vindo à Casa da Notícia, à Pizzaria da Notícia! É com essa recepção que a gente vai aqui abrindo as portas da notícia, agradecendo a todo mundo e também agradecer ao pessoal que sempre manda mensagem, interage aqui com a gente. Agradecer a todo mundo mesmo, sério. É impressionante como é que essa porcaria tá dando certo, nem eu esperava um resultado desse. Só pra vocês terem ideia, juntando o Metrô Acontece 3, 4 e 5, até o momento nós temos 231 visualizações! Agradecer a todo mundo, nossa, não paro de agradecer aí. Olha só, 231 visualizações. E o primeiro Metrô Acontece tá com 104 visualizações. Pois bem, gente, a gente não. A gente agradece mesmo, a gente tem todos os motivos para agradecer a você, agradecer a todo mundo, agradecer você aí, a você aí de casa, hein? Então vamos começando mais uma vez, seja muito bem-vindo, E o programa tá só começando com muita coisa boa hoje, tanto aqui no Metrô Acontece, como também no Super Zap Show. Então não saia daí, que a seguir tem muita coisa boa. Eu tô falando sério, hein? Você não perde por esperar. Eu vou dar um intervalo aqui, um minuto, a gente volta daqui a pouco. Então fica aí, tem muita coisa boa vindo aí. A seguir, hein? Está no ar, Metrô Acontece! Você está assistindo o Metrô Acontece. E daqui a pouco, fique com o Super Zap Show. Rádio Metrô. Tem no Magalu, pra se exercitar. Tem no Magalu, pra se maquiar. Tem no Magalu, se é pra cozinhar. Tem no Magalu, pode olhar que tem. Tem no Magalu, tênis e chuteira. Tem no Magalu, livro celular. Tem no Magalu, TV e geladeira. Tem no Magalu, o que imaginar. Tem no Magalu, tem no Magalu, tem no Magalu. Compre agora! Acesse abre.ai/magazinelitoral. Siga também no Twitter, @magazinelitoral. E no Instagram, @magalulitoral. Rádio Metrô. Você sabia que pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça! O RádiosNet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Atenção! De 30 de maio a 13 de junho, a segunda parcela do auxílio emergencial estará disponível para saques e transferências. Siga o calendário a partir da data do seu nascimento. Se você não puder ir no seu dia, você pode ir depois. Não é preciso madrugar nas filas. Você que escolheu receber em uma conta Caixa ou de outros bancos, terá o dinheiro depositado também conforme calendário. Já você que recebeu pela Poupança Social Digital, use seu auxílio pelo aplicativo Caixa Tem. Com ele, você pode fazer pagamentos e comprar em estabelecimentos credenciados com a maquininha. Através do QR Code, pelo seu Caixa Tem, você pode gerar um código e sacar direto em um caixa eletrônico, lotérica ou correspondente Caixa Aqui, tudo de forma simples. Sempre que puder, faça tudo pela internet, usando o aplicativo Caixa Tem. Siga o calendário e evite aglomerações. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. A mais foda do seu rádio, Rádio Metrô. É hora do Happy Hour, e nada melhor para acompanhar um bom Happy Hour do que uma garrafa de Nucu. É isso aí, Nucu é suave, não entra rasgando e agrada a todos os paladares. É a cerveja mais lembrada pelos consumidores em pesquisa realizada pela revista Cervejas e Cia. Por isso lembre-se, para acompanhar os bons momentos da vida, só se for com Nucu. Cerveja Nucu, quem toma, tem experiência no assunto. Beba com moderação. De volta, agora sim! Muito boa noite para você, ao vivo aqui na Rádio Metrô. Oi, novamente, elenco! Boa noite aí para vocês, como é que vocês estão? Boa noite! Aê! Aê! Agora sim, pode falar! Boa noite! Agora sim! Aí sim, hein, cara? Ei, o Rui falando na gravação, gravada! Ei! Eu não então, essa semana aconteceu algo engraçado aqui, que eu até queria comentar com você. Esses dias o nosso patrão aqui, tava, como sempre, enfim, jogo de sinuca virtual, que é um grande jogador de sinuca virtual, e não é que ele teve uma partida com o samurai, e o samurai acusou ele de utilizar hack. Olha só, hein? Mas eu até tinha aqui o mensagem lá com o tweet lá do samurai. Muito engraçado aqui, mano. Mas enfim, isso aí. Alô, alô, alô, alô, alô. Quem é que fala? Qual é seu nome? Qual é o seu bairro? Quem não, diga lá? Alô, diga olá, Galisteu. Já tô entrando aqui no nosso Metrô Acontece para explicar aos nossos telespectadores. Foi uma queda de energia, é isso mesmo, por causa do curto-circuito, a SEMA veio arrumar. E agora estamos aqui para participar do Metrô Acontece do Speed Up Show. Na próxima semana, se Deus quiser, se ele assim nos permitir, na próxima semana estaremos de volta com o seu sabadão, trazendo alegria, trazendo música boa, sua participação. E é isso aí, Brasil! Vítima de problemas técnicos. Caralho, agora comercial do Noku aí, hein? Eu mandei. Eu agora fiquei com medo agora dessa falta de energia. Tá chovendo que só desgraça aqui. Vai que cai a energia enquanto eu tô gravando. Não, você comenta muito que aí dá muito raio em União dos Palmares. Dá muito raio aí. E dá raio mesmo. Dá raio mesmo, bicho. Raio é não tá... dado, hein? É lâmpago, é essa desgraça toda. Hoje não teve relâmpago, mas choveu, hein? Choveu o dia todo. Achei aqui o post do samurai. Sim, o Marcelo pediu pra eu ficar assistindo a live lá. O samurai disse, ah, tá usando o hack, ganhamos o do hack. Ah, não, olha só o que o samurai disse aí. Mesmo, Marcelo, level 136, roubando duas bolas com uma tacada só. Vai roubar no Free Fire, pra cima de mim não, pai. Abraço aí, mano. Foi demais. Tamo junto. Tá aí a mensagem do nosso samurai, que tá todos os dias com o Jiqueira Sunior, o Alerta Metrópole. A live da Rede TV pegando fogo e no final não teve live. Daqui a pouco problema a gente técnico no Super Zap Show, tá bom? Só pra não... Problema técnico na TV A Crítica. Não, pra eu não só aproveitei o gancho pra comentar isso logo, porque é interessante. Não, mas isso daí fica pro programa, a gente pode contar. Sim, mas eu já comentei. Pronto, vamos seguindo. Alegria, alegria. Por favor, eu sei que seu programa foi vítima de problemas técnicos, mas eu não posso fazer nada. Acontece. Não, siga o roteiro do programa. Não, o que tem a ver com o... Eu não posso fazer nada. Eu sou só um... O patrão, tem como tirar o Ronald da sala? Peraí. Esse programa é meu. Tá certo? Eu botei vocês aqui, não é justo fazer isso comigo. Sacanalista. É chorrada. É a ditadura, parceiro. Ditadura contra o patrão. A picadura começou. Bem dura. Não, eu não vou ser expulso de mais um programa, de um estúdio, não. Chega. Alô, Tashima! Forte boa. Abraço, amigão! Não, pera aí, cara. Vamos seguir daqui com o programa. Audiência, programa livre. Vamos lá. Vamos agora para as notícias. Aqui com a TV Bugre. Olha só o que foi notícia hoje. Vou ficar de quarentena na Pascoal Ramos. Folgados tentam vender carros roubados. Estão contaminados por PM e vírus em Rondonópolis. Mas tem vagabundo para tudo, né? Ô Ian! Tem algum aproveitador aí na sua região que tá na cara de pau desses bandidos? Rapaz, aqui tem. Aqui não tem tanto assim, mas aqui tem. Porque muita gente fala que cidade interior, não tem porra nenhuma não. Os caras se aproveitam dessa desgraça. É triste, muito triste esse negócio. Olá, continuando aqui com a TV Bugres, pior filiado da Metrô, porque eu gosto de puxar o saco dela. Forte abraço. Admito ao vivo, hein? Uepa! Uepa! Coronavírus! Corre! 45º Toyota contaminado pelo vírus no estado. Só prepara 1.488 número de veículos infectados. Mas, Toyota, assim, tipo, eu acho uma marca boa. Foda se eles fossem um Renault, por exemplo. Alguém aqui já, sei lá, teve o desprazer de passar perto de um Renault ou já dirigiu algum carro da Renault? Eu já andei um carro da Renault. Ok. Então, eu vou seguindo aqui. Deixa eu apresentar aqui, como sempre, ele que me ajuda aqui a ler as notícias, como sempre, uma pessoa que eu tenho muita estima, diretamente da terra do patrão, o nosso querido Paraná, melhor estado do Brasil, na minha opinião também. Seja muito mais que bem-vindo, Fernando Noronha. Boa noite, Fernando. Noite! Gostaria de ler uma das notícias que estão aqui para nós. Vou baixar alguma notícia aqui. Pecorisco do Piauí. Penso mais novo símbolo de ódio da extrema-direita. Não lembro o nome do leite. Acrilândia! Acrilândia! Barriguinha mole! O mais novo símbolo da extrema-direita. É, gente. Eu queria pedir a opinião do... Deixa eu ver que a gente pede a opinião aqui, hein? Alex! O que você acha do barriguinha mole sendo considerado o novo símbolo da extrema-direita? Né? Quem sabe pra ajudar, né? É estranho, né, cara? Tipo, barriguinha. É isso daí. Nem precisa comentar notícia sobre um saco. Um leite, saco de leite. Ó, animado. É. Enfim, Ian, da nossa grande, querida TV Grande Seca. E. Qual a sua opinião sobre a notícia? Beleza. É uma notícia que eu tenho que escolher? Não, você tem que opinar aqui sobre a notícia. O barriguinha mole, é considerado o novo símbolo da extrema-direita. Não, o mais novo símbolo de ódio da extrema-direita. Cara, é o seguinte, eu sinceramente acho injusto como o barriguinha mole é considerado o símbolo de ódio da extrema-direita, porque realmente, o bicho é feio. De fato, o cara é feio pra desgraça. Eu não sei se então, você já viu um comercial que tem uma mulher ao lado Começou dele. Começou o Faustão! Deixa o cara terminar. Eu acho que eu já vi esse comercial. É muito resenha. Então eu acho, mas pra ser bem sincero, eu concordo. Eu concordo, então acho que deveria ser odiado. Primeiro, o bicho feio da desgraça, viu? Pelo amor de Deus. Mas é isso daí, né? Quem diria? O barriga mole. Barriga mole! Conseguindo com as notícias, Palmas TV, o nosso grande ADM, inclusive tem uma estima muito grande por ele. Nossa, eu tenho uma estima aqui por todo mundo, praticamente. Mas também pelo nosso querido Palmas, que está sempre acompanhando o nosso programa desde os tempos que o Brasil acontece. Olha só, hein? O governo federal revela um projeto de foguete que levará arroz com feijão para o espaço. Lá em foguetes espaciais, o foguete da SpaceX foi lançado, enfim, há algumas horas atrás. Dentro de instantes, vai atingir o seu... Eu não tenho opiniões formadas para uma notícia dessas também. Essa galera tá meio morta. O pessoal hoje tá animado. Tá emocionado. O pessoal hoje tá. Vamos continuar. Tá triste hoje. Planetas. eu até queria aproveitar esse espaço aqui, ficou. Aliás, eu não sei se vocês perceberam que eu ganhei mais espaço aqui na Rádio Metrô, agradecer, eu tô me sentindo Silvio Santos, tipo assim. É o seguinte, o Ronald apresenta aqui das 8 até as 9h45, eu fico com todo o resto da grade, ou seja, eu que me sinto Silvio Santos. Agora o Ronald possa assim dizer, não, eu sou o Silvio Santos da Metrô. Fica por isso mesmo, é tipo assim, alguns me consideram Celso Portioli. Mas enfim, é vida que segue. Olha só, eu queria convidar de novo mais uma vez o nosso amigo Fernando para ler mais uma notícia. Não? Poxa, vou procurar uma notícia aqui. Essa da Maré Sol. Vejam, Daya, discussão sobre animes termina em troca de socos na Austrália. O que eu posso sobre isso? É, né? A gente tem os otaku aí, o otaku corre no ataque ferido aí. É. Vai. Segundo então... relatos, a discussão se deve... A discussão... Um dos cangurus disse que a Megumi era a melhor waifu e o outro disse que a Rin é a melhor waifu. Daí começou a discussão, segundo relatos da imprensa local da Austrália. Realmente isso daí é uma discussão que pega fogo mesmo, hein? É uma discussão muito explosiva. Uma discussão aí que, pô, realmente o pessoal ia sair na porrada. Seguindo aqui com a TV Maré Sol, olha só que legal essa notícia aqui. Essa aqui é muito boa, vou logo dizer. Vou conversar com seus filhos sobre o coronavírus. Especialistas ensinam. China, filha da puta. Eu morcego, filha da puta. Custava ter perdido só um pouquinho de micóbrico do caralho. Ai, morcego virou febre na China. Inclusive, o Ronald hoje estava conversando com... o Quixaba, enfim, também tava conversando comigo. Eu tava contando aquela vez que o da música lá do Ian, que eles tinham enviado para o Danilo tocar lá no De Repente, Danilo ficou puto, esculhambou com a música lá, deu uma treta ali por causa da música, e rapaz, essa história aí até hoje rende. Mas qualquer dia que eu queria ter a oportunidade de receber o Danilo Quixaba no nosso programa. Mas enfim, isso fica para uma próxima oportunidade. E notícia que é hora de último momento. Trump deixou a OMS. Deixando a OMS. Trump após deixar a OMS. Tá aí a notícia, né? Atualização! Agora é com a TV Conservador. Nossa, TVC, eu posso chamar assim? O apelido aqui, um TVC. Revolta com falso presidente do Pará fazem influencers abafarem na internet. Já vamos tirar o Bozo e recebemos patati patatá desse Bozo. Eu vou até pedir aqui a opinião. Vou pedir aqui, vem pra cá, Rui. Rui, você que tá aqui com a notícia, você que escreveu aqui a notícia pra gente. Sua opinião, o que você ia dizer sobre essa notícia, esse acontecimento, esse fato? Ui! Seja uma... Ou influencer se ferrou. Porque assim... O Helder tava fazendo os trabalhos filhos, né? Hã? E o pessoal já tava no saco dele. Aí, o Helder resolveu abrir o comércio e o pessoal se decepcionou. Já querem ligar, inclusive, essa é uma segunda parte da notícia. A primeira tá por aqui, é de ontem. Essa é a segunda parte, é uma atualização. Ela diz o seguinte. Após Helder anunciar a abertura do comércio, influencers querem a deposição da coroa e... a reintegração da República do Grão-Pará ao Brasil. Porque eles já estavam querendo suceder o governador e o pessoal se decepcionou porque não prendeu o povo em casa. Aí já viu. Ah, tudo bem. Vamos seguindo aqui que tem notícia boa agora. Olha só, duas grandes contratações aqui na rede Metrópole. primeiro, não sei se eu posso divulgar aqui, ó, segredo. É o nosso não, ele é uma pessoa assim, muito conhecida na mídia. Léo Dias é o mais novo contratado da Rede Metrópole. Ok. Temos essa contratação e também temos outra. Ah, sabe que seria dar risada dessa notícia. Rinaldo Smalltrop is the new contractor of the Red Metropolis Television Network. Nossa, vai um inglês bom esse, o meu. Vamos lá, de novo, só se entender mais uma vez. A Rede Metrópolis não é a patrulha canina. Rinaldo Smalltrop is the new contractor of the Red Metropolis Network Television. Não queria nem ter dito isso. Alô, Fisk, então... patrocina nós. Ô, Noronha, você tá aí? Rede Metrópole Bilingue. Faz aí uma notícia pra nós. Tem uma notícia aqui. Eu acho uma que... Vamos ver. O Mystery Channel. Nova nota, a Polícia Federal afirma que o governador Wilson Witzel teria utilizado pipoca como propina. Oh, agora que eu lembrei de uma história uma vez do Jubileu. Deixa pra lá, isso daí. Era uma piada interna entre eu e o Ronald. Só que não tinha nada a ver com o Jubileu do Pica-Pau. Ele foi lá e colocou essa história. Essa aqui ninguém vai entender mesmo. Então deixa pra lá. Seguindo aqui, olha só. Metrô Litoral. Governo Federal autoriza a bater em quem usa narguilé. Vocês concordam com esta medida? Eu concordo, principalmente. Vamos coral. Vocês concordam com essa medida? Sim! Parece que o coral tá afinado, hein? Eu concordo, eu vou falar a verdade. Esses maconheiros que usam narguilé está sujeito a levar palada na frente das crianças. Seguindo aqui. Eu tô com as outras notícias aqui, olha só. Toda ela tem com a nossa. Corolla 2030 é lançado no Japão. Até em agosto chega no Brasil. Eita. E a Metrô Litoral novamente aqui. O Vicente distribui máscaras invisíveis para economizar custos. Que parte de uma notícia. Gente, eu queria comentar aqui hoje no programa sobre a operação da Polícia Federal em diversas emissoras da Rede Metrópole. Tudo começou com a TV Destamar e tivemos várias afiliadas aqui. Vou conferir aqui as notícias pra gente. A gente teve visita da PF aqui na rádio, inclusive. Olha só que levaram coisa, um notebook meu. Vou pedir pro Fernando ler mais uma notícia aqui pra nós. Enquanto isso, eu vou apurando aqui as informações da... Notícia. Vou pedir pro Fernando ler mais uma notícia pra nós, pra apurar aqui. Eu vou atualizando aqui as informações e daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco não, vou continuar aqui com vocês. Só vou pedir aqui, enquanto eu vou apurando aqui as informações. Toca aí pra nós. Vamos ler uma notícia aqui. Vejam. TV Corisco, por favor. Tem uma notícia da Corisco, a do Fusca aí. Cadê? Posso ler? Eita. É Corisco do Pui. Fusca que andava de máscara para se precaver do Covid sofre insuficiência de gasolina internado no Hospital das Rodas. Melhoras para ele. Olha só que curioso essa notícia aqui que vem com a Jandaia. Olha, ataques de gabelha aumentam durante essa época do ano. Saiba como se proteger. Porra, esse bicho aí é foda. Toma cuidado, se tu encontrar um no meio da rua, ele vai matar você, hein? Já virou um problema de saúde. É tipo assim, já não bastasse a pandemia de Covid-19, agora a gente tem um gato, uma fusão de um gato com uma abelha atacando pessoas pela rua. O lado é que... Eu não sei, eu queria até perguntar pro o jandaia, assim, esse bicho, ele voa, porque, tipo assim, é galinha, daquele voo ali, aquela rasante ali, mas não voa. Mas imagina se, essa porra aí voa. Eu vou seguir aqui com mais uma notícia. Essa daqui quebra espectro. Não preciso nem dizer nada. Momentos importantes e incríveis da história. Lembra a história de um dos mais famosos e emblemáticos presidentes da história do Brasil. Adivinha quem foi este presidente? JK. Ele mesmo. Jung Kung do PT. Tá aqui, pariu, eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar uma notícia. Não, uma notícia. A cara do cara que ficou na foto, pô, igualzinho. Pô. Então, eu gostaria de falar uma notícia de extrema importância para o brasileiro, especialmente para os cearenses. Essa aqui é uma notícia que vem da TV Cabo Negro, da Paraíba. Um salve para a TV Cabo Negro, que está voltando às atividades depois de quase 5, 6 meses parado, porque possivelmente estava preguiçoso. E aqui temos uma notícia. Em Coxichola, prédio contrai jandaia vírus e começa a apresentar os sintomas da doença cearense. E uma coisa que vocês não sabiam, para quem não sabe o que é a jandaia vírus é uma doença que causa falta de notícias, cabeça gigante chorando e é só isso mesmo. Essas são as doenças. Conheça o jandaia vírus. Já viram aquela vinheta lá da TV Clube de 2001? Jandaia vírus tem bastante. Cabeça da cuia, cabeça que ia naquele barco lá. Navegando, aí então só nascendo só a esfera da Globo lá de 96 ou 2001, tudo bem? A cabeça da cuia lá. Eu não sei se vocês já viram essa. Traumatizado muita gente. Muitas crianças piauienses foram traumatizadas por essa vinheta. É. Olha só interessante essa notícia aqui de novo, nosso amigo Rui, TV conservador aqui, como sempre, no PSDB. Tucano entraria João Dória e fura a quarentena para roubar cigarro. Já tá feia, viu? Nem os tucanos começam a quarentena. Sinceramente. Vamos seguindo agora, vamos chegar na notícia da semana logo. Notícia aqui, PF na porta da metrô, olha só. Vamos falar agora da Operação Rodela, que foi baseada nos depoimentos de Cavalo, Aguinaldo e Edinaldo Ferreira. Dessas emissoras, no dia 27, receberam a visita da PF na porta. Emissoras como a Maresol, Negro, Ugris, Prismo... Conservador. Assinado. Grande e Seca também. Seca, né? Mas eu queria perguntar pro Ian, como foi aí a visita da PF? Deu ruim? Eu soube, por exemplo, a Polícia Federal, que é o assinatista da Bugris, a Polícia Federal também realiza apreensões em outras sedes da emissora pelo Estado, ocorrência da Operação Rodela. O sinal da emissora segue fora do ar do Estado até o momento. Mas a coisa complicada aí, agentes... Ah, não, encontrei essa notícia aqui, ó. Oficiais dizem ter encontrado aqui na Bugres. Dizem ter encontrado em computadores da emissora 600 GB de episódios perdidos de A Grande Família, digitais e CDs piratas do R-Som. Gatuno. Oi. Ai, ai. Gatuno. Eu gostaria de dar essa opinião. Eu gostaria de falar. Fala aí, você vivenciou a notícia. É, a Grande Seca. A PF invadiu o prédio da TV Grande Seca, confiscando equipamentos, vários repórteres, inclusive um repórter foi preso, acusado dessa Operação Rodela. Com isso, o sinal da TV Grande Seca ficou fora do ar, o sinal local da Grande Seca, e até o dia 28, a Grande Seca retransmitiu a Metrópole Bahia até o dia 28, quando conseguiram recuperar os equipamentos. Já em Arapiraca, onde tem a geradora de Arapiraca, onde passa os gemidões do Zap de lá e os programas. Também foi confiscado equipamentos e Até agora, Arapiraca segue sem programas locais na Grande Seca. Mas é o seguinte, porque Arapiraca é o seguinte, tem aquela história lá do sinal da Pajussara. Eu só queria falar um negócio, parece que a PF tem invadido a casa do Noronha, que é cada zoada que tá saindo de lá. Vai bater na porta da rádio. Eu não ficaria surpreso se eu fosse preso ao vivo. Eu só não vou ser preso ao vivo agora, porque eu tenho compromisso pra se não a rádio sair do ar por... Sim. Mas olha só. Metrô apresenta Boa Noite PF. A TV Sem Gado, dentre os materiais apreendidos foram levados fitas do programa Além da Leno, além de episódios inéditos do programa No Caralho, parceria com a TV Pau. TV Palmas, tá sabendo legal. TV. É isso, né? Até aqui o depoimento do Taruato Okamoto Shiba, o nosso doutor, que é o CEO, fundador, empresário, coordenador de programação, mestre da Palmas TV. Na porta da PF e coloquei pregos no caminho. A emissora só para a segurança. Tem uma história, eu não sei se é verídico isso. A Metrópole Bahia, que o Zinho tava falando aí, foi tipo assim, a única emissora que não recebeu visita da PF devido à influência que seu dono exerce na Bahia. Procede essa história aí, que a Metrópole Bahia foi a única que não foi visitada porque o dono que... um jeito lá, mexer uns pauzinhos. Essa história? Cede? Parece que pelo jeito. Vamos. O cara tem uma grande influência, né? Precisa averiguar aqui. Notícia. E eu vou falar em pau. Eu vou continuando aqui com as outras notícias. Daqui a pouco a gente volta com a operação, se tiver mais coisa. Olha, a VOCID19. É a nova doença descoberta no estado pelo jornal I Am Merda. Ela tem sintomas como a voz rouca e erro de português frequentemente. É isso, né? É isso. Outra notícia aqui também da Palmas é o Binoro, funcionário, faz proposta para imposto sobre morte. Outra notícia. Pior idosa processa SBT após tentar raspar no online com a chave de casa. Homem é preso após andar nu em praia. Não tem ninguém nessa porra mesmo, vou ficar pelado. O Palmas TV entra na disputa pela herança de Augusto Liberato, o Gugu do Domingo Leal. Mas não entra na disputa pela herança. Ok, então vamos seguindo aqui. Rapaz, eu não queria me convidar aqui de nada. Mais alguém aí pedindo mais alguma notícia aqui pra nós? Vamos ler uma. Sim, pode. Aliás, Fernando, lê aí pra nós mais um, que agora temos daqui algumas outras notícias que eu esqueci de ler. Pode ler aí pra nós, Fernando. Petróleo Litoral, Eclipse Pereira aparece essa noite, confira. Vai tá lua, hein? Grande Edinaldo Pereira, né? Edinaldo Pereira. Vou falar em artistas, né? Vamos à notícia da semana, né? A notícia da volta do Cassinão. Inclusive, várias emissoras da Metro postaram isso e vou tirar uma aqui da Mystery Channel. Cassinão do sucesso Can't Get Over no Sabadaço deverá voltar aos palcos. Devo voltar aos palcos, afirma o cantor que voltará aos palcos. Essa boa notícia, desse meme glorioso aí de volta. Volta, o que vocês acham? Eu só digo uma coisa. Cassino! Cassino! Sábado com Gilberto Barros. É sabadaço. Aê, Cassinão! Aê, Cassinão! Aê, Cassinão! Vai, DJ! Inclusive, na TV Conservador, é uma piada muito regional, mas a gente colocou o seguinte, e tem empresas que ficaram felizes com a volta do Cassinão do Cimel, que é uma empresa de sorvete que tem carro som aqui em Belém, que tocava sempre o Cassino quando ia pra rua. Virou um marco aqui daqui da região, e com certeza muitas emissoras, muitas empresas que usam o Cassinão para carro som estão felizes com essa notícia. É uma notícia que levantou a moral de muita gente essa semana. Pois, então... O som das noites! As baladas! Temos para seguir? Até deixa o Cassinão de fundo, porque essa é uma música boa de se ouvir a qualquer momento, a qualquer hora. Uma música que nunca sai de moda. Uma música... As baladas! Internacional! Boa música noite, foda. Uma música recomendável para todo mundo quando você ficar triste. Urgente, vamos dar notícia aqui em ritmo de cassino. Cassino aí. Som da noite. Gente, banheiro químico entra em combustão instantânea em Praia Grande. Você vê imagens ao vivo do banheiro químico pegando fogo ao som de cassino. Kid Carover. Você vê imagens? Tá pegando fogo, bicho. Imagem! Aê, combustão! Eita, bicho! Peidaram com fogo no banheiro. Aí, você tava debaixo do banheiro? Eu acredito nesse caso, o cara acendeu fogos no cu. E tava o que aconteceu? Com fogo no rabo, literalmente. E o cara peidou e explodiu o banheiro químico. Parabéns, vai ter que pagar outro banheiro químico. Parabéns, João Peidão! João Peidão não foi o autor do crime. Mas nós estamos um crime ao vivo e sem pressão da polícia, rapaz! Receba! Vamos seguindo aqui, que agora chegou ele, delivery da notícia, Metrópole Bahia, que inclusive averiguou aqui a notícia que eu havia dito, a única afiliada da Metró que a PF não bateu na porta. Olha a influência do dono, pra você ter ideia. Cara, vida, hein? Olha, é o seguinte, daqui a alguns anos ele vai ser governador da Bahia. Disso não duvido. Olha, elas avisaram. Urnas eletrônicas informam o destino do Brasil ao término da votação. Firma especialistas. Mas, realmente eles têm uma lógica aqui que não tem como se discordar. Quem aqui discorda disso? Eu não discordo. Quem discorda? Eu não discordo. Quem discordar é viado. Não tem como discordar de um negócio dessas. A notícia aqui, seguindo aqui pro nosso programa. Parabéns. Dados mostram que aproximadamente 45% das respostas que ouvem os atendentes do telecoronavírus na Bahia ao perguntar se o auxílio tem alguma dúvida sobre a Covid-19 são: eu não consegui pegar o auxílio emergencial. Eu acho que eu já li essa notícia. Parabéns pra mim. Eita! Li essa notícia do programa. O TP tá bugado. A notícia aqui, gente. Que porra de academia? Esse cara é idiota, afirma Rui Costa ao vivo. Aí. Rui Costa aí, que vocês podem saber, né? O ADM da Metrópole Bahia vai assumir o cargo dele daqui a alguns anos, devido à sua influência na região. Alô, Sarney! Eu tô falando aqui! Mas então, vamos agora seguindo aqui com o programa. Tinha aqui um recado pra dar pra vocês, enfim. De ter aqui umas outras notícias, agradecer também a todo mundo que está participando aqui com a gente. Eu vou pegar aqui o pediu, né? Eu não sei se eu isso aqui, né? Assim, então vamos lá. É o seguinte, tá meio bugado aqui a minha situação aí, mas tá travando. Ok. Eu posso chamar? Eu tô aqui, o nosso Marcelo! seguinte, a gente tem um aviso aqui para você. O nosso amigo Maru tem uma notícia para dar para você. Uma notícia bem rapidinho aqui, tá bom? Amigo Maru aí, fala para nós aí essa notícia, hein? Vamos lá, né? Vamos lá. Daqui a pouco a gente já volta. Fala galera, aqui é o Mario Edition pra falar pra vocês que agora eu tô num podcast. É um podcast que eu reuni uma galera aí pra fazer. Se chama Dolê Meu Pontal. Gravei com o Guilherme, o Ronald e o Marcos do Carteiro e a Samara, né? Muito foda. O podcast se chama Dolê Meu Pontal, tá no SoundCloud. E se você quiser ouvir aí, tá aí o link na descrição. Tá um podcast bem desgraceiro, um podcast bem do barulho mesmo. Tá foda. E lá a gente fala, a gente comentou sobre algumas notícias e a gente começou a falar depois sobre pão com ovo no buraco, depois começou a falar sobre sucrilhos, depois virou um dedo no cu e gritaria, é foda. Em breve vai ter mais podcast, né? A gente tá pensando em botar em outros agregadores de podcast, como o Google Podcast, então também querendo botar, sei lá, Spotify não, porque Spotify é coisa de viado, então porque tem que pagar, eu não quero pagar. Mas é isso, é isso, fiquem com Deus e é isso aí, fé. Estamos de volta, tá aí o recado do nosso amigo Maru. Vamos seguir daqui pro nosso programa, eu vou chamar aqui mais uma notícia, é o seguinte. Você que tá afim de comprar numa loja, enfim, eu só queria uma trilhazinha de merchan, porque não adianta fazer mexendo seco. Vai com a trilha do João Lula, recomendo. Por isso, é o seguinte, o nosso amigo grande, não só amigo, patrão também, o nosso Marcelo, ele está com a sua loja, a Magazine Litoral. E lá tem tudo para você. Aspirador de pó foda. Não, não tem, eu tô fazendo mexendo a loja errada. Desculpa. Vamos lá. A Magazine Litoral é um negócio sério. Então, se for pra zoar, eu vou pegar outra loja aqui. Mas fica aí o recado também. Não deixe de comprar na Magazine Litoral. Lá tem artigo de muita coisa pra você. Tem artigos pra o mundo gamer. Tem artigos pra sua casa também. Enfim, você que tá afim de uma máquina de café aí, tem máquina de café. Tem muita coisa bacana lá, tá bom? Magazine Litoral. Com a sua página no Twitter, como você sabe agora é arroba, mas tá aí pra você comprar. Vamos voltar aqui agora se eu vou fazer o mexer correto. Se eu fosse fazer o mexer na loja da forma como eu ia fazer, eu ia se demitir. Dá uma desgraça aqui. Pega a liquidação das casas Baré, todos os produtos com um enorme desconto pra você. Nas casas Baré tem de tudo. Tem aspirador de pó, tem cama de suruba e de tudo que você imaginar nas casas Baré. Mas Baré. Baré. É que tá tudo com liquidação, Baré. Hein? Patrão, tudo bem. Casas Baré, tem de tudo pra você. Baré. Eu vou correndo aqui com a reportagem especial. Se eu não cortar logo do áudio, você vai cair. O patrão já tá aqui comigo, hein? Desculpa, eu vou até pedir desculpas. Então é o seguinte, podemos começar? Ó, agora você vai ver a reportagem especial da semana, vale muito a pena cumprir, tá bom? Vamos seguindo aqui. Reportagem especial no ar, Neto. Reportagem especial. Não, eu coloquei o VT errado. Agora sim o patrão é ao vivo. Boa! Demitiu. Demitiu o melhor de tudo! Tudo! Calma aí. Eita! Não acredito. Eita, porra. Pronto. Vamos agora, sem mais interrupções, direto com a reportagem especial no ar. Especial. Um bandido. Sim, um bandido. Bandido. Ele cometeu um assalto na cidade de Londrina. Só que esse bandido não é não esperava que seu CPF seria cancelado. Isso sim, o CPF dele foi cancelado. CPF cancelado com sucesso. Mas então, o que acontece? Esse bandido, ele assaltou uma família que estava saindo de uma pizzaria na cidade de Londrina, interior do Paraná. Só que esse bandido não contava que o celular tinha 5G! E sabe o que aconteceu com esse bandido? Ele morreu! Morreu de 5G. Pikachu, pelo apelido, era um médico? Não! Um policial? Não! Um bombeiro? Não! Um arquiteto? Não! Presidente da República? Muito bem! Ele acabou se fudendo. Direto de Londrina, no Paraná, através da Metrô Tropical, ele, o que está sempre por trás da notícia. Na verdade, a notícia sempre... A notícia, ele está sempre por trás da notícia, né? Com vocês, Mário, o repórter. Mário! Você conhece o Mário? Mário! Ele saiu do armário? Mário! Virou um travecão, tá dando pra todo mundo. Vai, Mário, vai! Noite de sexta-feira aqui em Londrina. E uma família foi surpreendida por um meliante. Pikachu, como era conhecido aqui na região, efetuou mais um de seus crimes, que vão desde roubo de galinhas até lojas de conveniência. Só que Pikachu, dessa vez, não esperava era que seu CPF seria cancelado. Tudo aconteceu nesta noite aqui de sexta-feira, em frente a esta pizzaria que está aqui na minha frente, enfim, está por trás de mim, eu não sei. É isso daí. Então, esse mesmo. Você tá vendo a pizzaria? Não, você não tá vendo porque você tá no rádio. Então, nesta pizzaria aqui, Pikachu efetuou mais um seu assalto. Surpreendeu uma família que estava saindo aqui, uma noite de sexta-feira, a família estava comendo aqui, quando de repente veio um humilhante e assaltou, enfim, levou o celular de um dos familiares. Só que para a, digamos, surpresa de Pikachu, ele não esperava era que o celular tinha conexão com a rede 5G, o que foi fatal para ele. Segundo a apuração da polícia, Pikachu acreditava que a rede 5G poderia fazer mal. E não é que fez. Pikachu, enquanto estava utilizando o celular, teve um mal súbito a descobrir que o celular estava conectado à rede 5G e veio a falecer na mesma hora, o que fez com que Pikachu fosse pra vala. Com informações, direto de Londrina, do Paraná, pela Metrô Tropical, aqui quem fala com vocês é Mário, o repórter, direto para o Metrô Acontece. Ele morreu, ele morreu, morreu. Problema dele, antes ele do rio. Ele morreu, ele morreu. Bandido, morto, maconheiro, vagabundo e ladrão. Podem comprar as passagens pro ônibus. Atenção. Da maconha. O destino, a cola do Cramunhão. Agora, que não? Ele morreu assim, tá? Ele morreu, ele morreu. Problema dele, antes ele do que eu. Ele morreu, ele morreu. Problema dele, antes ele do que eu. Atenção, morreu. Pikachu vai roubar onde? No inferno. No inferno. E ele vai roubar agora onde? No inferno. Tá desafinado aí. Dá pra sair melhor. Vamos com calma. E agora, Pikachu vai roubar onde? No inferno. No inferno. Vamos comigo. Pikachu. Pikachu tomou aonde? Na jaca. Não, meu Deus. Pikachu tomou no cu. Vamos comigo. Pikachu tomou aonde? Na jaca. No rabo.